vê assim, já começa a chover do amor. Então venha, venha se banhar nesse mar da paixão. Eu tô há dias me perguntando, será que a gente tá se juntando? Tá tão na cara assim, e a gente nem percebeu o que tava rolando. Nada aconteceu, nem um beijo, nem uma saída daquelas que são fatais. Tudo tá tão natural, a gente sente falta e quer ligar. Eu não tenho pressa, quero que seja especial para nós dois. Se for pra acontecer, eu quero me render, mergulhar de vez. Se seu amor na cama um cobertor, na vida um filme de romance sem um fim, viver feliz assim, te namorar, te levar pra jantar, selar o nosso amor com um beijo junto ao mar, tomar banho de chuva. Eu não tenho pressa, quero que seja especial para nós dois. Se for pra acontecer, eu quero me render, mergulhar de vez. Ser seu amor na cama um cobertor, na vida um filme de romance sem um fim, viver feliz assim, te namorar, te levar pra jantar, selar o nosso amor com um beijo junto ao mar, tomar banho de chuva, ser seu amor na cama um cobertor, na vida um filme de romance sem um fim, viver feliz.